para 4.003. Sketch 096. 8 no portão 12 para apoio de treinamento. Tiberes. 10 milhas. Raio de Tiber. Noroeste, cruzar nível 090, subido para 370. Sketch Rio 5974, tem tráfego no visual. Jota, pouso autorizado, pistana 0, vento 20 graus, 12 nós. Pouso autorizado, pistana 0, 0782. Uma próxima travessia no torno, frequência 1995. E o 5974, desce para 2, reserva, ajuste na 0, na 7, autorizado, final, elétrica, que foi pistana 0, é estabilizado. 2782 no solo, 1-1, livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1, boa noite, 2782. Boa. 5, atrena, 1-2-5, última 4-5. M-A-3, 1-3, 100, 1-2-0 graus, com 10 nós, tem pouso autorizado. Pouso autorizado, está 10, né? 782. 2782, Alfa Kilo para parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, azul 2782. Rio 5974. Rio 5974, chame torno na frequência 1-1-3-1-9-5. 895, grato. Torre Salvador, boa noite. Rio 5974, final de 8 milhas. Fui, LS. Continue a aproximação, a banda está livre, Rio 5974. 5974. É 313 no solo, zona 2, livre direita, 1211. Direita, 3 Alfa Juliette, portal 612. Pronto, 120 graus, 12 nós. Ligue pouso Rio 5974, 120. Salvador no 3258, está pronto para o táxi, com 1.79 no PLB, 3 horas de autonomia, alternando Teresina. Tá 3258, livre táxi à direita via Índia, ponto de para 2895, ajuste no 0 no 7. 7, direita Índia, 2895, 3258. 974 no solo, zona 6, livre direita, 1211. 1211. Salvador, boa noite, Rio 5974, Lisboa, na 6. 5974, Alfa Kilo, Pat 3, posição 62 Lima. 3258, pronto, pode esperar, 3258, muito bom, boa noite, autorizado a Linhares decolar, pistola 0, zero, vento no 30 graus com 11 graus. Linha Linhares decolar, vamos a 0, tá, 3258. 5 da Colosa, no 9, controle no 208, bom voo. 208, tá, 3258. Controle, muito boa noite, Altar 3858. Dia, saída Mambo, vigilância. Mambo, dia, 370, tá, Controle Otan 3858, informação, solicita a proa 340 para esta formação. Proa 340, está livre? Os desvios após o código 3850. Ok, pode o código Otan 3850. Do 58, mantenha 340 30 milhas após o voo trote. Ok, 340 30 milhas, gente. Pois é, código. Desce para 4.000 pés e a chegada é bom, 1.017. 60. O Fuca transição Aracaju. Transição Aracaju. 972, desce para 4000, ajuste no 0 no 7. Para 4000, 10, 17, 6303, autorização para Guarulhos. 6303, como vocês? Autorizado Guarulhos, nível 360, via atrás do Luno 0. Saída da Eulê da Morte, vai decola da Uno 0, curva direita, aciona 5447, chama controle 120, decima 8, proteja. Guarulhos, 360, 10 da Eulê da Morte, aparece aqui 4460, 0 controle, 8560. Protejamento correto, chantará para o pushback acionamento. Azul 4235, vetor preferido para final. Curva esquerda, vou na Pro 180, desce para 2000, país livre, aliás, 423. Controle, o 4235, bem nessa Pro que o senhor propôs, tem uma formação. Tem como a gente fazer o perfil da chegada? Sem problemas, autorizado, prosseguir, livre, aliás, 2000, país 423. Então, livre, prosseguindo o perfil, 2000, país, autorizado, aliás, graças. Copy. Go ahead, Europa 084. Europa 084, clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Buka departure, ZIPAR transition. Take off from runway 10 left turn, squawk 5450, departure frequency 120.8. Read back. Meio desce para 2000, 10 mil, 17. 2017, 2017. turn after the bus turn and 5450, Roma 08 for the bus turn. Roger, your departure is Puka with ZR transition. Puka, ZR transition, Roma 08. Is that correct? Call ready for push and start. Azul 4987, na escuta? Azul 4987, na escuta? 5972. Comandante, por gentileza, será que haveria alguma possibilidade de levar um colega nosso controlador com o da descida do Rio de Janeiro? Ah, sim. Bom, show de bola, muito obrigado. Cuidado, 4-3, 4-2-3. Pode chamar a torre, controle, 4-2-3-5. Chama 235, chama a torre 118-95. 118-95. E azul, 4-2-3-5, estabilizado. Azul 4235, ajuste no 017, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 119. Livre pouso, azul 4235. Tá chovendo agora em cima do campo? Azul 4235, negativo. O meio completa sinal, chama a torre 118-95. Ajuste 1017, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, número 2. Azul 4235, solo aos 39, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. Chama solo 121, passa 235. Solo Azul 4235, livre na área. Azul 4235, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, tá bem feito. Para sequenciamento possível vá à posição Duna? Para nós fica melhor o perfil da subida, ou o perfil da descida. Sem problemas. Continua, reporta estabilizado na final, ajuste 1017, 2 a 10. Via Juliette, portão número 9. Juliette 9, 4235. 224, desce para 3000, 3017. 3000, 1017, 224, V2 velocidade, 2109 mais. 2109, 1217. 2209, Solo 246, solo aos 42, Alebrar, chame o controle, solo 121, décima 1. 21 ou não, Alebrar? Alô, Salvador, eu vou 1246. 1246, táxi via Alfa, é pra gente da Juliette. Alfa, é pra gente da Juliette, eu vou 1246. Ela é 6224, tenta sequenciamento, esquerda pro 015, limitado pelo localizador. Esquerda 0, limitado contra o seu personagem. Triplo 8, aciona identificação, desce para 4.000 pés, ajuste 1.017, veja chegada bom. 4.000, veja chegada bom, 1.017, boa noite, 1.017. Na minha 224, 2.000 pés, autorizado, LS 1.017. Autorizado, 1.017, cada vez. Afirmativo, via 2 para a velocidade de aproximação, via 224, vai seguir o tráfego 5.5, beleza, 7. Afirmativo. Portão 2, 245, 980, autorizado Recife, nível 350, via Pesolu 17, saída Fuca, transição Caju. Decola da 10 curva à esquerda, aciona 5454, chama controle 120, decimal 8, cotejo. Cotejamento correto, chama para feedback sonamento. Estabilizado, Rio 5972. Rio, chama a coisa agora, 118.95. 18.95. Rio Salvador, Rio 5972, final, fim checado. Rio 5972, ajuste no 0 no 7. Tráfico habitado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 120 graus, 11 nós, não chove sobre campo. Ciente autorizado, pouso, Rio 5972, confirma o vento? Vento 120 graus, 10 nós. Ciente, Rio 5972. Torre Salvador, Sané 624, sinal. Passo Dura, número 27. Puxando 6224, ajuste no 0 no 7, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Agora a autorização de pouso, 6224. O 5972, solo aos 48, leve pista direita, chame controle solo 121, décima 1. Quilo, posição 6, direita. Alto para quilo, posição 6, direita. 6-0, 1-0, 9, repouso, 1-0, 2, 2, 4. Via chegada, desce até 050. For push and start, call ready for taxi. Call you back, please, for taxi, Europa 084. Yeah. 4, solo 50, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 21, grato, minha vez, só. Autorizado LS 1017. 2000 autorizado LS 1017. Gol 1138. Tá ótimo, né? 1124. Livrou. Gente, táxi via Alfa, repartição da Juliette. Via Alfa, repartição da Juliette, 1224. Um pequeno desvio direito, ok? Número de resposta final. Passaremos. Portão 3. GDS, portão 3, minha 2 e 4. 099. Salvador, Europa 084, taxi please. Zero report to an H1017, taxi via India and Alpha. Holding short, call tower 118, that's 195, have a good flight. Boa noite, Serena, 13, decolado, cruza agora, 3 130, sobe 360, voa Ele está 3662, você pode ir direto Duna? Vou Duna, 2000 pés, livre LF, ajuste 17. Duna, direto, 2000 pés, livre 17 e vamos reportar minha LF, está 3662, obrigado. O título 8 chama a torre agora, 118.95. 2.95. Egrão, Europa 084, good evening. Zero 084, continue holding point for runway 10. Holding point 10. Europa 084. 084, maintain holding point. Maintain holding point 10, Europa 084. Em Salvador, gol no 38, passando externo estabilizado. Gol 1888, ajuste 10 no 7. Autorizado pouso, tração estado, pouso autorizado, pistão no 0. Vento 140 graus, 109. Teve pouso na 10, voo na C2. Eu vou ITAP e desce para 50, 3178. do Recife, nível 330, via Pesolu 17. Saída Pouca, transição Caju, decola da 10, curva esquerda, aciona 5460, chama controle 120, decima 8, coteja. Aprovado Recife, nível 330, Pesolu 17. Próximo 0 com curva esquerda, perfil Pouca, Caju. 5460, contra 3208, controle Salvador, está 330. Direita, chame controle, solo 121, décima 1. 8, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, mano. Alpha 084, clear to take off, runway 10, wind 140 degrees, 12 knots. Clear to take off, Alpha 084. Altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 9, 5, um gol. Boa noite, Salvador. Lideral 9, 973 com a Alfa, autorização 360, com PIT. Aguarde cópia. Mandado. Interceptando o localizador, tá? 3662. Agora seu que 1895. 295, exato. Certo. 8, tá aqui a Juliette, portão 8. 10, portão 8. 3662, boa noite, centro do estado, ajuste no 0 no 4, continua para expansão, confirme se visual trem embaixo travado, senhor. Ainda para cima, senhor, estamos retornando com o solo. L14, poderia confirmar a pista seca? Um certo estimado de 1.700 pés, visibilidade, grupo de 9 acima de 10 km, não chove sobre o saco, tem igual no 0 no 7. Ok, no 0 no 7. Agora visual com a pista, tá? 3662 e passando para lá. 3662, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 10 nós. Autorizado, pouso na pista 10, tá? 3662. Delta 084, born at 05, contact announced over the departure frequency 120.8. In Brazilian law, you're approved level, for flight level 370. If there are any restrictions, the approach control is going to tell you, sir. Delta 084, contact now, approach control 120.8. Confirm. Azul 4980, hold 0.1. Azul 4980, maintain hold point. Se for dar para o Zulu no meio, tem alguma outra posição? Luno 6, MUCT DCT. MUCT DCT, DCT, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Azul 2774, informação Alfa. Azul 2774, pronto para a COP? Prossiga. Autorizado por seguro, nível 180, via Golf 677, saída Coral, decola da 10 curva à direita, aciona 5471, chama controle 120.8, proteja. Estimativo 180, porto seguro, Golf 677, perfil da Coral, decolando da 10, primeira curva à direita, transporte 5401, frequência do controle Salvador, 1208, azul 2774. Protejamento correto, chama para perfeccionamento. Reportará. Luna ainda negativo, mantenha a via chegada para 4.000 no 727. Sim, mantendo o dia para 4.000. Azul 4980, clear to line up and maintain runway 10.